A vestir 31. Arrancado do sono ao nascer do dia, Rijik teve alguns instantes para se despedir do seu companheiro de uma noite. Beijaram-se na boca. Um destacamento de tropas especiais rodeava Rijik na plataforma do camião para que ninguém o pudesse ver. Mas não havia ninguém na rua. Na estação, uma excelente carruagem dos serviços prisionais estava à espera dele. Rijik deduziu que estaria, provavelmente, na grande linha de Moscovo. O cesto de víveres que lhe fora deixado no banco continha alimentos luxuosos, esquecidos há muito, salsichão e queijo fresco, o que o deixou inquieto, uma vez que tinha muita fome. As suas forças vacilaram. Decidiu comer o menos possível, apenas o suficiente para se manter vivo. E como era guloso, apenas tocar nos alimentos melhores e mais raros. Deitado no banco de madeira, no meio do barulho rítmico do expresso, saboreou-os, enquanto ia pensando, sem qualquer receio, antes até com alívio, que a sua morte estava para breve. Foi uma viagem repousante. De Moscovo, Rijik apenas entreviu uma gare de mercadorias durante a noite. Ao longe, candeeiros de arco voltaico abraçavam a teia de carris. Um vago halo vermelho cobria a cidade. O veículo prisional seguiu por ruas adormecidas, onde ele apenas ouviu o roncar do motor, uma discussão deprimente entre dois bêbados, o carrilhão fiérico de um relógio que deixava cair no silêncio algumas notas musicais perturbadoras. 3 horas. Uma atmosfera indefinível permitiu-lhe reconhecer um dos pátios da prisão de Butyrka. Foi levado para um pequeno edifício remodelado e depois para uma cela pintada de cinzento, até à altura de um homem, como no antigo regime. Porquê? O catre tinha lençóis. A lâmpada elétrica do teto espalhava uma luminosidade débil. Isto não é nada, nada mais do que a verdadeira beira do nada. Chamado de manhã para ser interrogado, só teve de dar alguns passos no corredor. As portas das celas vizinhas estavam abertas. Edifício desocupado. Numa das celas, mobilada com uma mesa e 3 cadeiras, Rijik identificou Zvereva de imediato. Já a conhecia havia mais de 20 anos, desde a Checa de Petrogrado, a conspiração Kaas, o caso Arkady, as batalhas de Pulkovo, as questões comerciais do início da NEP. Com que então aquela histérica, feita de artimanhas e de apetites por satisfazer, tinha sobrevivido a tantos homens valentes? É normal, pensou Rijik. Por Deus, só faltava mais esta. Estranhamente deu por si a sorrir, mas não a cumprimentou. Ao lado dela, uma cara redonda, com cabelos oleosos, separados por uma risca cuidada. O estupor administrativo que te controla, sua puta velha. Rijik não disse nada, sentou-se, olhou-os nos olhos calmamente. Penso que já me terá reconhecido, disse Zvereva com uma voz doce, uma espécie de tristeza, um encolher de ombros. Espero que a sua transferência não se tenha efetuado em condições muito más. Dei ordens expressas. O gabinete político não esquece os seus serviços. Novo encolher de ombros, menos acentuado. Consideramos o seu período de deportação terminado. Ele não reagiu. A sua expressão tornou-se irónica. O partido espera de si uma atitude corajosa, que o poderá até salvar. Como é que você não tem vergonha? Perguntou-lhe Rijik, com nojo. Veja só o espelho esta noite. Tenho certeza de que há de vomitar. Se fosse possível morrer de vomitar, você morria. Tinha falado baixo, uma voz saída do túmulo. Cabelo branco, pálido, barba hirsuta, débil como um doente terminal e duro como uma velha árvore atingida por um raio. O alto funcionário, buchudo, de cabeça besuntada, não lhe mereceu mais do que um olhar enviesado, um dilatar desdenhoso das narinas. Você não merece que eu perca a calma. Você está abaixo da vergonha. Por pouco vale a bala do proletário que um dia há de abater, se os seus superiores não a liquidarem antes. Amanhã, por exemplo. No seu próprio interesse, cidadão, peço-lhe que se mudere. Aqui a veemência e o insulto não servem de nada. Cumpro o meu dever. Uma acusação capital pesa sobre si. Ofereço-lhe os meios para se eximir. Basta. Ouça bem o que lhe digo. Encontro-me irrevogavelmente decidido a não ter qualquer conversa consigo, a não responder a nenhuma pergunta. É a minha última palavra. Desviou o olhar para o teto, para o vazio. Svereva compôs os cabelos. Gordeev sacou de uma bela cigarreira lacada, onde se podia ver uma troika na neve, e apresentou-a a Rijik. Já sofreu muito, camarada Rijik. Nós entendemos. Foi recebido com uma tal expressão de desprezo que perdeu a compostura, guardou a cigarreira, olhou desamparadamente para Zvereva. Rijik brindou-os com um meio sorriso, pacificamente insultuoso. Dispomos de meios para fazer falar os criminosos mais empedernidos. Rijik lançou um grande escarro no chão. Levantou-se, murmurou: verme fedorento. Virou-lhes as costas, abriu a porta, disse aos três homens do serviço especial que aguardavam: para a minha cela. E foi-se embora. Assim que ele saiu, Gordeev passou imediatamente ao ataque. Devia ter preparado o interrogatório, camarada de Zvereva. Rejeitava assim toda a responsabilidade por aquele revés. Tsvereva examinava estupidamente as pontas das unhas envernizadas. Metade do processo por água abaixo? Com a sua autorização, disse ela, eu vergo. Não tenho qualquer dúvida quanto à sua culpa. O seu próprio comportamento? Estas palavras obrigaram Gordeev a encarar novamente a sua responsabilidade. Se não me der carta branca para vergar este acusado que nos é necessário, passará a ser você quem torpedeou o processo. Veremos, murmurou Gordeev evasivamente. Rijik atirou-se para a cama. Estava a tremer da cabeça aos pés e sentia o coração bater pesadamente no peito. Ideias esfarrapadas, semelhantes a trapos consumidos por um incêndio. Fragmentos de raciocínios, cujos gumes luziam e feriam momentaneamente, rodopiavam-lhe no cérebro. Todavia não sentia nenhuma necessidade de os ordenar. Já tudo fora sondado, ponderado, concluído, encerrado. Aquela tempestade interior levantara-se contra a sua vontade. Começou a esbater-se quando ele viu a sua ração diária na mesa. Pão negro, uma tigela de sopa, dois pedaços de açúcar. Rijik estava com fome. Tentado levantar-se para cheirar a sopa, couve azeda e peixe sem dúvida, conseguiu dominar-se. Sentiu uma vontade de comer pela última vez. Pela última vez. Seria agradável. Não, esquece isso. Foi graças a este ato de vontade pura que recuperou o autodomínio, tomando uma decisão definitiva. A pedra desliza num declive do solo, chega à beira do precipício, cai. Não existe qualquer termo de comparação entre o pequeno choque que lhe dá impulso e a profundidade da sua queda. Tranquilizado, Rijik fechou os olhos para refletir. Era provável que se passassem vários dias até que aqueles patifes tornassem claras as suas intenções. Quantos dias serei capaz de resistir? Com 35 anos, ainda é possível alguma atividade entre o 15º e o 18º dia de greve da fome, desde que se bebam diariamente vários copos de água. Com 60 anos, no meu estado atual, subnutrição crónica, desgaste, vontade de não resistir, levaria uma semana para entrar na última fase. Sem beber, a greve da fome torna-se mortal em 6 a 10 dias, mas é extremamente difícil de manter a partir do terceiro, devido às alucinações. Rijik decidiu beber para reduzir o sofrimento e manter a lucidez, mas bebendo o menos possível, para abreviar a questão. O mais difícil seria enganar a vigilância dos guardas e fazer desaparecer os alimentos, evitar a todo custo os procedimentos repugnantes da alimentação com sonda. O autocolismo da casa de banho funcionava bem. Rijik não teve nenhuma dificuldade em destruir o pão, que tinha de ser esmigalhado, demorando muito tempo, subindo-lhe o aroma do centeio fermentado às narinas, a sensação daquela massa que representava a própria vida, penetrando-lhe nos dedos, nos nervos. Dentro de poucos dias, tornar-se-ia uma provação, cada vez mais penosa, para os seus dedos debilitados, para os seus nervos gastos. Ao pensar que a imunda Severeva e o outro canalha de cabelo empastado não tinham previsto aquilo, Rijik riu-se com gosto. E o guarda de serviço, que tinha ordens para o espreitar de 10 em 10 minutos pelo óculo recortado no postigo da porta, viu o seu rosto pálido iluminar-se com uma grande gargalhada e transmitiu imediatamente a informação ao subchefe do corredor 2. O prisioneiro da cela 4, deitado de costas, está a rir e a falar sozinho. É habitual permanecer deitado durante as greves de fome, uma vez que cada movimento exige um dispêndio de forças. Rijik decidiu andar o mais que lhe fosse possível. Não existia uma única inscrição nas paredes pintadas de fresco. Rijik mandou chamar o subchefe do corredor para lhe pedir livros. É para já, cidadão. Pouco depois, o mesmo subchefe regressava para lhe dizer: é preciso apresentar um pedido ao juiz de instrução no seu próximo interrogatório. Não vou ler mais nada, pensou Rijik, espantado ao verificar que o seu adeus aos livros o deixava tão indiferente. O que era preciso agora eram livros fulgurantes, plenos de uma álgebra histórica irrefutável, plenos de acusações formais impiedosas, livros que julgassem estes tempos. Cada linha dos mesmos deveria conter uma inteligência implacável, impressa com fogo puro. Estes livros hão de nascer mais tarde. Rijik quis recordar-se dos livros que para ele estavam ligados à sensação de estar vivo. O papel acinzentado dos jornais, com as suas repetições intermináveis, apenas lhe deixava uma recordação de insipidez. De um passado muito distante, regressou-lhe a imagem intensa de um jovem que sufocava na sua cela, que se içava nas grades da janela, vendo então três fiadas de janelas gradeadas numa fachada amarela, um pátio onde outros prisioneiros serravam madeira, um céu apelativo que ele quisera beber. Aquele prisioneiro distante, eu, um eu que na realidade não sei se está vivo ou se está morto, um eu que me é mais estranho do que muitos dos homens que foram fuzilados no ano passado, recebeu um dia certos livros que o levaram a renunciar ao apelo dos céus. A História da Civilização, de Buckle, e Contos Populares Conformistas, que folheou com a irritação. Mas perto do meio do livro, o tipo de letra mudava, e agora era o materialismo histórico de Georgi Valentinovich Plekhanov. Até ali parecia-lhe aquele jovem não fora mais do que vigor elementar, músculos hábeis e treinados pelo esforço, instintos. Ele sentira-se como um potro nos prados, e a rua sórdida, a oficina, as multas, a falta de dinheiro, as solas esburacadas, a prisão, haviam-no segurado como um animal piado. descobrira subitamente uma nova capacidade de viver que ultrapassava indescritivelmente aquilo a que era habitual chamar-se vida. Reler as mesmas páginas, percorrendo a cela de um lado para o outro, tão feliz por compreender que lhe apetecera correr e gritar que o levara a escrever a Tânia. Perdoa-me se desejo ficar aqui o tempo suficiente para acabar de ler estes livros. Sei finalmente porque te amo. O que é a consciência? Ela surge em nós como uma estrela no céu branco do crepúsculo, invisivelmente, inegavelmente. Ele que na véspera vivia na bruma, via agora a verdade. É isto, é o contacto da verdade. A verdade era simples, próxima como uma rapariga que tomamos nos braços e a quem dizemos querida, descobrindo então os seus olhos límpidos, onde a luz e a sombra se fundem. A verdade era dele para sempre. Em novembro de 1917, um outro Rydzik, todavia, seria ainda o mesmo? Tinha ido requisitar, em nome do partido, com a Guarda Vermelha, uma grande gráfica em Vassili Ostrov. Na presença daquelas potentes máquinas que faziam livros e jornais, exclamara: agora, camaradas, o tempo da mentira acabou. Os homens só hão de imprimir a verdade. O proprietário da gráfica, um cavalheiro gordo e pálido, com beiços amarelos, comentara maliciosamente: desafio-vos a fazê-lo, cavalheiros. E Rydzik sentira uma vontade imediata de o matar. Mas nós não levávamos a barbárie. Estávamos a acabar com a guerra e com o assassínio. Levávamos a justiça proletária. Isso é o que vamos ver, cidadão. De qualquer modo, fique você sabendo que os cavalheiros se acabaram para sempre. O homem que ele era naquela época já tinha mais de 40 anos. Idade difícil para os homens de trabalho. Mas sentira-se voltar à adolescência. A tomada do poder, dizia ele, deixou-nos a todos 20 anos mais novos. Os 3 primeiros dias que passou sem comer não lhe trouxeram praticamente nenhum sofrimento. Não estaria a beber demais? A fome não era mais do que um tormento visceral que ele avaliava com desprendimento. As dores de cabeça obrigaram-no a ficar deitado. Depois passaram, mas as tonturas atiravam-no bruscamente contra a parede quando caminhava. Os ouvidos enchiam-se com um marulhar de concha. Sonhava mais do que pensava. Quando sonhava ou pensava na morte, não o fazia senão de uma forma desdenhosamente superficial. Um conceito puramente negativo, um sinal de menos. Só a vida existe. Era evidente, era vertiginosamente falso. Estúpidas a evidência e a vertigem. Deitado debaixo do cobertor e do seu espesso casaco de inverno, sentiu frio. É o calor da vida que se vai. Tiritava prolongadamente, tomado por um tremor de folha na tempestade. Não, por um tremor elétrico. Ding, ding, ding, ding, ding. Grandes clarões coloridos, como as auroras boreais, enchiam-lhe os olhos. Havia também luzes obscuras, franjadas de fogo, relâmpagos, discos, planetas extintos. Talvez o homem seja capaz de ver muitas coisas misteriosas quando a matéria do seu cérebro começa a desagregar-se? Não será ela feita da mesma substância dos mundos? Um calor sumptuoso invadia-lhe os membros. Ele levantava-se, económico nos seus movimentos, para desfazer entre os dedos, cujas articulações se tornavam cada vez mais doridas, o centeio negro que era preciso destruir a todo custo, camaradas, não obstante o seu aroma inebriante. Chegou o dia em que já não teve forças para se levantar. Os seus maxilares estavam a decompor-se e iam rebentar como um abscesso. Que alívio! Rebentar como uma grande bolha de carne, uma grande bolha de sabão transparente, na qual ele reconhecia a sua cara, Um ridículo sol que lhe fazia caretas. Riu-se. As glândulas abaixo das orelhas estavam a inchar, dolorosamente, como cáries. Apareceu uma enfermeira que o tratou afetuosamente pelo nome próprio de outros tempos. E ele levantou-se para correr com ela, mas reconheceu-a. Tu? Tu já morreste há tanto tempo e estás aqui? E sou eu que estou a morrer, porque tem de ser, querida. Vamos dar um passeio, queres? Seguiram pelas docas do Neva até ao jardim de verão, na noite branca. Tenho sede, sede, querida, tanta sede. Estou a delirar. Não faz mal, desde que eles não se apercebam demasiado depressa. Um grande copo de cerveja, minha amiga, depressa. A sua mão estendida tremia tanto que o copo rolou pelo chão com um doce tilintar de campainhas e bonitas vacas serapintadas de azul e dourado com amplos chifres transparentes corriam num campo da Carélia. As bétulas não paravam de crescer. As suas folhas agitavam-se, apontando melhor do que mãos. O rio é já aqui. A nascente pura. Bebam, belas criaturas. Riddick deitou-se na erva para beber. Beber, beber, beber. Está doente, cidadão? O que se passa? O supervisor levou-lhe a mão à testa. Uma mão fresca, benfazeja. Uma imensa mão de nuvens e de neve. A ração do dia intacta no chão. Um resto de pão na sanita. Aqueles olhos enormes que brilhavam no fundo de órbitas escuras. Aquele tremor do corpo que se transmitia à cama, o hálito fétido do prisioneiro. O supervisor percebeu imediatamente e soube-se perdido. Que negligência criminosa! Arquipov! Arquipov, soldado do batalhão especial, entrou com passos pesados que ressoaram no cérebro de Riddick como pasadas de terra na sua sepultura. Que estranho. É tão simples estar morto. Mas onde é que estão os cometas? Arquipov, deite-lhe um pouco de água na boca. O supervisor disse pelo telefone. Camarada-chefe, passo a comunicar. O prisioneiro 4 está a morrer. De telefone em telefone, a morte do prisioneiro 4, ainda vivo, percorreu Moscovo, espalhando o pânico no seu caminho. Zumbiu no auscultador do Kremlin, introduziu uma vozinha esganiçada nos aparelhos da Casa do Governo, do Comitê Central, do Comissariado do Interior, fez-se anunciar com uma voz masculina falsamente firme numa vila rodeada por um silêncio idílico no meio dos bosques do Moscova. Ali, o seu murmúrio agressivo impôs-se a outros murmúrios que anunciavam uma escaramuça na fronteira sino-mongólica e uma avaria grave na fábrica de Chelyabinsk. Riddick está a morrer? Perguntou o chefe, no tom baixo das suas fúrias dissimuladas. Ordeno que o salvem. Riddick matava a sede com uma água deliciosa, um misto de gelo e de sol, e caminhava na neve a passos largos. Juntos, juntos, disse ele alegremente, porque os seus camaradas, todos reunidos, de braço dado como nos funerais de outrora, os velhos, os enérgicos, os voluntários, o levavam sobre o gelo. Subitamente uma fenda abriu-se a seus pés, geométrica, como o desenho de um relâmpago. Uma água negra, lisa, cintilante, agitava-se lá no fundo. Riddick gritou, camaradas, tenham cuidado. Uma dor lancinante, também ela semelhante a um relâmpago, rondava-lhe o peito. Ouviu breves explosões sob o gelo. Arquipov, soldado do batalhão especial, viu o sorriso do prisioneiro distorcer-se sobre os dentes, que pararam de bater a pouca distância do copo. A expressão dos olhos delirantes velou-se. Cidadão, cidadão! Já nada se movia naquele rosto maciço e coberto de pelos brancos. Arquipov pousou lentamente o copo na mesa, recuou um passo, apresentou continência, imobilizou-se num misto de dó e de terror. Ninguém lhe prestou atenção quando as grandes figuras chegaram. O médico de bata branca, uma altíssima patente de cabelos perfumados, uma mulher baixa, fardada, muito pálida, sem lábios, um velhote de sobretudo puído, ao qual a alta patente, com as suas insígnias de general, apenas se dirigia com a cabeça inclinada. O médico fez um gesto amável com o estetoscópio. Lamento, camaradas, a ciência já não pode fazer mais nada. E assumiu uma expressão ostensivamente contrariada, visto que se sentia a salvo. Por que é que só me chamaram agora, quando já é tarde demais? Ninguém lhe soube responder. O soldado Arquipov lembrou-se que nas igrejas era costume cantar pelos mortos num tom de súplica. Perdoa o senhor. Ateu, como qualquer um o deve ser nos nossos tempos, censurou-se imediatamente por aquela lembrança. Mas contra a sua vontade, aquele canto litúrgico continuou a crescer na sua memória. Seria assim tão errado? Ninguém o saberia dizer. Perdoa o senhor, perdoa-nos. O silêncio da prisão abateu-se sobre todo aquele grupo durante alguns momentos. As grandes figuras avaliavam as consequências, as responsabilidades a definir. A instrução, que teria de assumir uma nova perspectiva. O chefe, que teria de ser informado. Associar o processo Tulayev a quê? A quem cabia a responsabilidade pelo acusado? Perguntou Popov, sem olhar para ninguém, porque sabia perfeitamente qual era a resposta. À camarada Tvereva, respondeu o alto comissário interino da segurança, Gordeev. Ordenou que lhe fizessem um exame médico quando ele chegou, camarada Tvereva. Recebia relatórios diários sobre o seu estado de saúde e comportamento? Eu pensava que não. A desaprovação de Popov explodiu. Está a ouvir isto, Gordeev? Está a ouvir? Dominado pela cólera, foi o primeiro a sair da cela. Quase corria, agoniado, semelhante a uma marioneta demasiado grande. Mas era ele quem arrastava atrás de si o imponente Gordeev por um fio invisível. Svereva foi a última a sair. Ao passar à frente do soldado Arquipov, sentiu que ele a olhava com ódio.